5, informação alfa. Atação 3155, aguarde a cópia Guarulhos 340. Guarulhos no 340, vou pegar. Saída da EL. 649. The traffic inside, clear to land, runway 10, wind is 170 degrees, 10 knots, 591. 5921. Oscar Juliette, desça 2000 pés, ajuste chão no zero, ou não, ou não? 2000, Oscar Juliette. Família pro 366, gol 807. Gol 807, complete, final de nave, chame torre 1186. 2000, Salvador, gol 807, boa tarde, passou 366. Gente, repórter 372 checado, altímetro no 011, sabe ser deslocado a 1.200 metros, homens e máquinas, estrecho, se estiver recebendo glide, desconsidere, está em manutenção, 1.011 no altímetro. 1.011, nós temos uma série travada no 372, no 807. Salvador, azul 4065 para o táxi, está com 111 a bordo, autonomia de 4 horas e 15, operando com fins. A bordo? Afirmo. Cliente azul 4065, táxi via Juliette Alfa, quando na Delta Torre 18.6, o ajuste 1011, bom voo. Cliente Juliette Alfa na Delta Torre 18.6. Ajuste no 011, obrigado, 4065. É 200 metros, aguarde pista no zero livre. Lançado travado, passando 33, agora está deslocado, 807. Frente pista no zero livre, tem um pouso autorizado, vento é sul, 10 nosso. Ele pôs no zero deslocado, 807. Solo é o Webjet 6703. Prossiga o Webjet 6703. É, para um novo pushback e acionamento, seria necessário recoordenar o nosso plano de voo ou ainda está válido? Autorizado pushback e acionamento, chame táxi. O Web 6703 mantém a autorização. Não, tá ok. É, a gente vai chamar dentro de alguns minutinhos, então, para o novo push, ok? Gente. Muito obrigado. Oscar, Oscar, Juliette, para o localizador, curva esquerda para 130, reporte estabilizado. esquerda, 130, Alfa Juliette. Info, autorizado Guarulhos 340 nível. Upper Whisky 50. Decolada 10 com curva direita na saída da EL, transição de NER. Transponder 5563, controle 199.8. Autorizado Guarulhos no 340. Decolada 190, curva direita no perfil da DAEL, transição de NER. Upper Whisky 50. O transponder 5563 e o controle 198. É o TAN 3155. Qual é a chama para entrar o posto estacionamento? Zan 31 55. Chamarei. Pessoal, Webjet 6703 para novo posto estacionamento, posição 4. Autorizado, chame táxi, Webjet 6703. Reportaremos, muito obrigado. Quatro zero meia cinco na escuta. Chame agora em 1.8.6 a partir da presente posição. 186-4065. Torre Salvador Azul 4065. Subeça 2000 pés, ajuste 10 ou 9. Reduzindo no 70, desce 2000 no 017 no ajuste. 10-1-1 no ajuste. Usa Delta inicialmente Azul 4065. Oscar, Oscar Gillette, complete LS sem um glide, chame torre 1-1-8-6-0. Sede da informação Alfa. Assim que o tráfego ingressar na Delta, na sequência vai ser autorizado para taxi, ok? Ok, após o Super Tucano vai ingressar na Delta após autorização 4065. Torre Oscar, Oscar Gillette. Oscar Juliette, cabeceira deslocada 1.200 metros, homens e marcos nesse trecho, vento 180 com 10, aguarde pista livre. O Juliette pretende após o externo cancelar, estão visual, uma base para a direita da 197. Sente, chama para o cancelamento. 921, on Delta. Immediately, to cross, clear to military apron, 591. Roger. Boa noite, 07 no solo aos 3-1, direita já liberou 1-2-9. 2-9. Zul 4065, autorizando ali e manter a pista no zero. Ali mantém 1-0-4065. Torre, Oscar Juliette, passou externo, para embaixo travado, com ação visuais, circular base pela direita da 197. 31 cancelou pela direita 17, autorizado, chame final baixar travado, Oscar, Oscar Juliette. Oscar Juliette. 4065, decolagem autorizada, pista no zero, altímetro 1011, 180 com 10. Decolagem autorizada, 4065. Posso costas, Juliette, tráfico avistado, chega o trem, pista no 7, pouso autorizado, vento é sul, com 10 nós, Juliette. Confirmado, trem baixo travado, Oscar Juliette. Ao 040, eu desviei para a direita, senhor, desculpa. Certo. Taxi via Índia Alfa quando na Delta torre no 8.6. O ajuste no 0-1, bom voo. 1011, vai ter que estar via Índia e Alfa. E quando na Delta chama torre 18.62. Obrigado, bom trabalho 6703. Obrigado. Boa 1807, ingresso via Quilo, pátio 3. Reporte para ingresso no pátio 1. Quilo, pátio 3, da cidade de Pérez, no pátio 1, 1807. Gente, então quando o contato visual, reporte para o cancelamento e deixar a curva pela esquerda para um tráfego pela direita, pista 17, ok? Portarado, 2231. Azul 4065 de Salvador, decola os 3498, controle, boa viagem. Azul 4065. Instrução para o jet 6703, é para prosseguir o táxi via Índia? Ou via Alfa? Afirmativo, Webjet 6703 prossegue o táxi via Alfa, aeronave à frente foi instruída a ingressar via Quilo. Ah, tá, tá, muito obrigado. 5, contato radar, saia da Gole. 4065. Juliette no solo, aos 35, à direita, frequência livre. Noite 07, ingresso a parte 1 no gate 01. Gol no 674, copia? Copia o 674, prossiga. Gol no 674, autorizado Campinas, 380 nível, negativo 400. Upper Whisky 58, a rota decola da 10 com curva direita na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5574, controle 119.8. Autorizado Campinas no 380, via Upper Whisky 58, pista 11 a 10, primeira curva direita, subida Gole Gonza. 5574 ao código, o controle 1198 pro gol no 674. Gol no 674, correto, chame pronto para o posicionamento no 06. Chamará. Agora pronto, o gol 674. Gol no 674, autorizado, chame táxi. Chamará táxi. Posicionamento está 3155 na 02. Tá 3155, coordeno com a equipe de solo que após o parqueamento do Boeing da Gol no 01, está autorizado o pushback acionamento no 02, chame táxi. Coordenação, vou puxar essa nave, chamarei para táxi 3155. Simbra, reporte para a descida. Tá no ideal de descida, vai embora na posição. Gente, o 2281, desce a nível 030, copiou as condições de Salvador pela TIS? Afirmo, copiou as condições, direto 030. Objeto autorizado, ingresso de decolagem, 10, 190 graus, 10 nós. Autorizado, olhar em decolar, 10, 6703. Poderia confirmar a posição para que está utilizando essa aqui, à direita da Delta, né? A da direita. Tá, ok, obrigado. Chama só, 121, decimal 9, mantendo a posição na Lima. 209, mantendo a Lima, obrigado, boa tarde. Tio Papa Romeu Índia, Delta Bravo, confirmando o 370 para Recife, informe o estacionamento e a pista que irá decolar. Papa da Monosec, parada 7 a mais 7. Fala 2231, não anima. Tio Passaredo, 2231, ingresse Lima, parte principal para remoto 1-2. Lima, parte principal, remoto 1-2, obrigado. autorização, Índia Delta Bravo na escuta. Aguarde, obrigado. Quebec Serra, prossiga. É 703, decolado aos 39, controle 1935, boa viagem, correção, controle 198. 98, obrigado, é, boa tarde. Controle, Salvador Abjad 6703, boa tarde, decolou com os 1500. Web 703, boa tarde, contato radar, saída Gole. Na Gole 6703. O Sierra 2281 reautorizado, nível 040, desse mantém 40. O Sierra 2281 controle. Controle 2835, pode continuar descendo? Tá 3835, desça 2000 pés, ajuste 1011, reporte localizador 2011, 3835. CR2281, controle. A escuta, prossiga. Desce e mantenha nível 040. 04081. Ao centro, 4065 da Azul. Guarde, estamos tentando coordenar com o centro. Ok. Estou aguardando antes da Juliette. O voo no 674. Para o táxi, o TAN 3155 está com 144 a bordo, 4 horas alternando o galeão. Direcional 288, 3325, azul, 4065, boa tarde. Objeto 6703, pode voar o Vito? Aguarde, mantendo a saída Gole, pro de Gole. Pro de Gole, o 6703. Táxi em frente, Juliette Alfa, e para ingressar na Delta, vai chamar a torre em 118, decimal 612. Ajuste 10111, tomou voo, boa tarde. Positivo, vai Juliette Alfa, vai ingressar na Delta, chama a torre 1186, o gol no 674. Direto Serra Vitor 0, aliás, estou falando direto a posição pouco anterior ao Índia Sierra, que evitava uma formação, senhor. Pode descer até 1700? Está livre desvio, está 3835, autorizado ILS sem glide. Positivo, autorizado ILS sem glide, está descendo a 1700, está 3835. Paulo Pastoreto 2231. A aeronave chamou o solo. Passarinho 2231, solicito 200 para Barreiras, se você lembra. Gente, passarinho 2231, 200 para Barreiras, aguarde cópia. O Índia Delta Bravo, pronto, cópia. Pronto. Romeu, Índia Delta Bravo, está autorizado para Recife, número voo 370, via Upper Whisky 58, decola da pista 17. Com curva à esquerda, após a decolagem na saída Puca, transição Aracaju, transponder 5507 e a frequência do controle 119.80, torre 118.62. E autorizado conforme o Cifre 370, pela Previsto 58, decola da 17 com curva à esquerda, vai cumprir a saída Puca, transição Aracaju, 5507 no transponder, 109.8 ao controle, 109.60. 18.6 torre, o Papa Romeu Índia Delta Bravo, restante cotejamento correto, ajuste 10111, informe PLB, por gentileza. Tá com 05 PLB com 4 horas de autonomia, Fernando João Pessoa. 1860. 1860 agora. 05 a bordo, para acionamento e táxi, chama agora a torre 118612. Tem um bom voo, boa tarde, Winder, Delta Bravo. Obrigado, bom serviço. Torre, o TAM 3835, vai passar o Índia Serra Visual. 3835, 8 da aproximação, aguarde liberação, 1011 no ajuste. Gente, 1011 aguardando autorização para pouso. 288-3325, F6703, boa. SWAT, reporte na papá. Força Aérea 2281, desça 2000 pés, ajuste 10, 111. Direto 2081. Primeiros 1200 metros estão fechados, está autorizado o pouso. Ok, livre pouso, TAM 3835. Ok, primeiros 1200 metros da 10 estão fechados. Ciente. Ali mantém na 10. Ali mantém, vou no 674. Passaredo 2231, pronto para a cópia. Cópia, sir. Passaredo 2231 está autorizado para Barreiras. O número de voo 200. Via Whisky 42 até Lapa, após direto, decolando a pista 10, com curva à esquerda após a decolagem na saída Momo, transição VATAP, transponder 5003 e a frequência do controle 119.80. Ok, no 200 para Barreiras pela Whisky 42 até Lapa, após direto, decolando a 10 com curva à esquerda, Momo VATAP. 5003, transponder, controle 1198, autorizaria decolagem da pista no 7? Solo Papá, uma Índia, Delta Bravo, no seu táxi, pressiona Papá. Solo, TAM 3835, livrou a nossa escuta. Que o Índia Delta Bravo chama a torre 118612. Gate 10, gate 10. Joalfa Juliette pro 10, 3835. Delta Bravo, só confirmando, o táxi é via pista e vai reportar alinhado e pronto, Tandia 7, ok? Na 3155 autorizado, alinhar e manter na 10, a cabeceira é a cabeceira sua direita, ok? Ali mantém, 3155. 20, limitado pelo curso do localizador. Esquerda 020, limitado pelo curso do lock, 811. Gole, transição VATAP, e permanece restando a autorização. Ok, gole VATAP, curva direita do 37. Correto, passageiro 231, chame pronto, pushback, acionamento. Camarada. Decolada 50, controle 19-8, boa viagem. 19-8, graças, uma boa tarde, bom trabalho, gol no 674. Obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 1674 na Gola e Valgonza. Boa tarde, gol 674, contato radar, sai da Gola. Na Gola e gol 1674. Delta Bravo. Delta Bravo ciente, vai manter a posição. É o segundo para a decolagem de Salvador. Patrão, o Quebec Serra para descida. Prossiga. Quebec Serra para descida. Pista 2000 pés, ajuste no altímetro 011, quilo Quebec Serra. 2000 na 0 na 1, Serra. Tem obra sim, conforme o Notan, ok? Só que a Infero já terminou as obras e estou esperando só a revisão na pista para poder operar em toda a extensão, conforme o Notan, a liberação agora às 19:00. Ah, tá. Fazendo obra ainda. É, tem esse horário durante o dia e tem a madrugada também. Ah, sim. Obrigado. Dano. Controle de Salvador, boa tarde, tá 3172, restrito ao 50. Controle, prossiga. É o 3172, restrito a 150, pro de Mari. 3172, chegada Mari, desça agora nível 050, ajuste 1011, procedimento LS X-Ray sem glide, cabeceira deslocada a 1200 metros. Gente, descendo ao 050 e LS, só no localizador, 3172. Saída Salvador, muito boa tarde, tá 3155, livrando 1900 metros. Boa tarde, tá 3155, contato radar, saída da EL. Saída da EL, contato radar, 3155.